Depois do beijo que eu te dei, eu mudei. Não saio sozinho, não vejo graça em ninguém. Mas você não liga, não me procura, escuta da minha vida, pelas amigas, e não acredita em mim. Eu só queria conhecer você melhor, poder provar que realmente eu sou depois. Imagina se você desse uma chance pra nós dois. Posso não ser o cara certo, mas te levo pra jantar. Deixo você escolher o lugar. Vou reparar no seu cabelo, no batom vermelho. Abra a porta do carro pra impressionar. Pode não dar em nada, mas só vai saber se tentar. Depois do beijo que eu te dei, eu mudei. Não saio sozinho, não vejo graça em ninguém. Mas você não liga, não me procura, escuta da minha vida, pelas amigas, e não acredita em mim. Só queria conhecer você melhor, poder provar que realmente eu sou depois. Imagina se você desse uma chance pra nós dois. Posso não ser o cara certo, mas te levo pra jantar. Deixo você escolher o lugar. Vou reparar no seu cabelo, no batom vermelho. Abro a porta do carro pra impressionar. Pode não dar em nada, não, não, não, não. Mas te levo pra jantar. Deixo você escolher o lugar. Vou reparar no seu cabelo. Abra a porta do carro pra impressionar. Pode não dar em nada, mas só vai saber se tentar.